1794, decolada 225, chama o controle Salvador em 119, decimal 8. Chama o controle 1198, azul 1794. Salvador, muito boa tarde, azul 2714, decola Momo. Azul 2714, boa tarde, contato radar, sobre essa restrição, nível de voo 960, após 2010, autorizado direto Momo. Sobre sem restrições, nível 160, após passar 2000 pés, direto Momo, azul 2714. Chama o Chame Torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5. Pogo 885. Pogo 985, avistado autorizado pouso no 0. Vento no 60 graus, 0629. Sobre pouso pessoal. 1964, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste chama 0 no 3, autorizado em linha Sex-Ray, reparto estabilizado. 2013, 2000, sem restrições, encontrar estabilizado o Nexway, gol 1964. Levão 1964, estabilizando. 1964, completa final, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 95, boa tarde. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1964, final, LS, estabilizando. Tá, 1964, continua aproximação, guarda 3 de pouso. Guardando. Papa Tango, Vitor Kilo Quebec, frequência livre para autocoordenação. Obrigado, senhora. Boa tarde. Obrigado pela atenção. Alô, boa tarde. São 3560, cruzou 190 para 150, cliente da Vitor. São 3560, autorizado chegada Bomed 1, deixa para o nível 070, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. No 70, reduz 250, são 3560. Controle de Salvador, é Ocean, né, 6326, mantendo 190 com a Vitor. Ocean, 6326, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 050. 050, quando no ideal. Salvador, boa tarde, azul 2760. Azul 2760, boa tarde, deixa essa identificação, deixa para o nível de voo 080, reporte para mudança de regras. 080, vai reportar para mudança, azul 2760. Gol 964, avistado pouso autorizado, pistola 0, vento 180 graus, 07 mais. Sobre pouso na 0, gol 1964. Serra da Ian, quietinho, já bateu 090. Sete, Papa Tango, Serra Hotel Yankee. CNH. Exato. Avô. Exato. Gol 964, informa helicóptero, posição de 2 horas a 9 milhas, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Silêncio, gol 1964. Esse nome é 326, se eu tomo alguns dias. Confirmar a mensagem com 6326? Seu nome é 326, confirme, efetuando desvio. É negativo, silêncio. Tá passando pro de Bomed, vou anunciar, vou dar presente agora. Seu nome é 326, a chegada é Bomed 1 para a pista 10. Seu nome é 326, dá presente, vou à posição IPAP. Dá pra presente. Na 326, eu vou IPAP, desça para o nível 050. 050, na 326. Gol 964, no solo 32, libera a direita, chama o solo 120, decimal 9. 219, lá. Na 1395, decolagem autorizada, pista na 0, vento 180 graus, 089. Completa final, chame torre, 118 decimal 95. 1895, 1164. Esse nome é 326, cruzando agora o nível de voo 160, vai ter condições de aproximar? Afirmo. Gente, deixa para o nível 050, após o TAP, autorizado Duna. 050, após o TAP, Duna. Não, é quase o final da que foi passar no índio a fiar. Bom, no 164, avistado, autorizado pouso na 0, 190 graus, 099. Seguro pouso na 90, gol 1164. Oxenã 63, 15, decolado aos 34, chama o controle, 199, decimal 8. 98, 63, 15. Controle Salvador, Oxenã 63, 15, boa tarde. Oxenã 63, 15, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída salvo 1. Boa, 360, Oxenã 63, 15. Azul 2, 760, usar visual. Negativo. 12, boa tarde, da 3193, está próximo. Gente, 3193, aguarde. Atende. Para 2000, chamaré estabilizado, 6326. 1964, Solas 37, libera direito no 21-19. 219. Tá 3560, cancelada as restrições de altitude, desça para 4.000 pés, ajuste a 013. 7 para 4.000 com 1013, efetua-se autorizado o WIT. Sente, tá 3560. Vai, pessoal. 190 graus, 092. Rio Nicolás, 3193. Vista 366. Sempre está na Serra Vista 366, está 3560. É 6326, estabilizado em LS, down no zero. Este é 6326, completa o sinal, chame torre, 118 do sinal 95. 895, boa. Tem 3560, desça para 2500 pés, ajuste chama 013, autorizado em LS, WISC, reporte estabilizado. 2500, reporte estabilizado, WISC, está 3560. Salvador, boa tarde, Oceania 6322 estabilizado aí, LS 10. Oceania 6326, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando a aproximação, a autorização, Oceania 6326. César 2760, plano modificado 1739, desça para o estudo de tráfego de Feira de Santana, e ajuste 1013, reparte cruzando 4500 pés. Controle azul 2714, cruzando agora 125, solicita nível final 180. Tente azul 2714, aguarde coordenação. Esteja aguardando. Salvador, boa tarde, eu tô 3193. Tente 3193, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída da São Bruno. 340 no perfil da São Bruno, 313. Paraná 326, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 09 nós. Livre pouso 10, chamei a 326. Azul 2714, autorizado nível final 180. Sente autorizado nível final 180, azul 2714, dado. Afirma, azul 2760, frequência livre para autocoordenação. Salvador, o Mike aqui, ó. Claro, 27, diagonal 29, diagonal 38. 137 passageiros, está estimando o Galeão 19-23 Zulu, no horário. Xababá. Para o controle? Serra Hotel Yankee, 30 segundos para ver se está de ponte. Papatango, Serra Hotel Yankee, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador. Semi controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Combina Aracaju, 206? 120, decimal 3. 203, tá. Xanem 6315, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251, alterne 1238, 6315, com vontade. Salvador, Bruce Control, Guilherme Menon, 1738, passing level 240-2162, I have information, Victor. 1738, cleared bank arrival, sent to site level 050, Canate 1013. Roger, Laya, Bonfair Rise, descendo 5,000 feet, Kennedy 1013, go 1738. Dado Centre 560. Centre 560, complete sinal, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Azul 2714, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Está presente, segue com Centro Recife em 1288, alterna 1260, azul 2714, bravo. Estamos posando a minha 321, boa tarde. Gente, mantenha a ponta de espera, chama minha 321. 3560, continue a aproximação, aguarde autorização. Gente, na escuta, aguarde autorização, 3560. 190 avistado, pouso autorizado. Vento 190 graus, 099. Sente livre pouso, 90, 3560. Centro 193, Semicentro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251, 238, obrigado. Boa tarde, eu sou a minha filha, eu sou na quase etapa de Anhela 10. Afirma, Xenema 321. Obrigado, a posição é Anhela 10, eu sou a minha filha. Roger. Tá 3560, sala de 48, libera direito no 219. Roger, obrigado, boa. Oxalama 321, decolagem autorizada, 160 graus, 109. Oxalama 321. Controle, aguarde 106. Prefiro. Guardião 06, prefiro. Autorizo o Guardião 06 da presente posição cruzar, sentido para o litoral, mantendo no máximo 510. Autorizado, prossegue para o setor sul, Guardião 06. É. Go 1738. Controle Guardião 06, vai manter a posição ou chamará novamente solicitando a nova autorização para o cruzamento? Sente, Guardião 06. Alô, 6321. Acho que fizeram, 10-0 decimal, corrijo 1, 9 decimal 8. Obrigado. Controle, boa tarde, eu sou a minha 3, 2, 1, decola no 3 segundos. Canal 321, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 380, saída Arbo 1. Arbo 1, 380, 632, 1. Controle, Salvador, muito boa tarde, Alfa Patango, Oscar, Vitor Uniforme. Alfa Patango, Oscar, Vitor Uniforme, boa tarde, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 050. Tem para o 050, via Bomed 1. Informa, perdeu contato com o restrito, a Sabita de Forma. Tente, papai, Tango, Oscar, Vitor Uniforme, acione identificação. Possibilidade de coordenar Elefa para o Sinai 321? Autorizado Elefa, Sinai 321. Elefa está presente, 321, obrigado. Concentrar o controle. Papa Tango, Oscar Golf Uniforme, autorizado chegada a mão, reporte para a descida. Funcionando 6142, decolada 52, chame o controle Salvador em 199, décima 8. Boa, 7-3-8, Vicente, 2000 Cape, Canate 1013, Clear Bell S5, Port Stables. Só Vicente, 2000 Cape, Canate 1013, Clear Bell S5, Shall Final Protocol 1738. Controle 6142, Oceané. Oceané 6142, contato radar, suba para o nível de voo 350, sai da Tuca. Brasil 06, prossiga. Direciona retorno para Salvador pelo setor noroeste. Pouso no Graé. Gente, Brasil 06. Papa Tango, Oscar Golf Uniforme, Sunset Level 080. O Guardião 06 está visual com o campo. Guardião 06, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, 6. Salvador, Guardião 06? Guardião 06, reporta na final, pista 17. Reporta na final, pista 17. A torre poderia autorizar a aproximação direto para o hangar do Graé? Afirmo, o tráfego agora é avistado, autorizado direto partido do Graé, vento 200 graus, 109, reporta no solo, Guardião 06. Meia, reporta na solo. Questionnaire 6321, semicentro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 28860 com Recife, questionnaire 6321, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, 4065 azul, ponto 0 da 1. 065, boa tarde, autorizando a linha de decolar, pista 1-0, vento 170 graus, 099. Segundo decolagem da 1-0, 1 azul, 4065. Paula 58, guardião livre costa, boa tarde. Atacando o Oscar, Vitor Uniforme, cancelado as restrições de altitude, desça para 2 mil pés, ajustando a 013, autorizado o LSX Rei, reporte estabilizado. Desce para 2 mil, com 1013, o Oscar Vitor Uniforme tem intenção de ajustar circuito visual, final no 7. Autorizaria dar presente a prova de Acerra? Oscar Vitor Uniforme, somente mantenha a chegada. Vamos manter o BRT, eu acho que eu não tenho quanto. Boa, 738 established, final approach, you're on insight. Boa, 738, complete final, contact power, frequency 118.95. 118.95, have a good day. Questionnaire 6142, semicentro Recife, 126.85. Alterne 125 decimal 45. 265 2545, 942, obrigado, boa. Total, good afternoon, go 173, I'll find a person who wants you, you're down when locked, you're inside. 0173-8, winds 170 degrees, 10 knots, I have you trapped inside, clear to land, runway 10. I'm going to get to land, going runway 10, go 173-8. Azul 4065, decolado, 1800, chame controle, 119 decimal 8, bocô. 119 decimal 8, azul 4065, obrigado, diretor, uma boa semana. Amém. Torre Salvador, boa tarde, gol 20 no 7, ponto de espera, pista 10. Gol 20 no 7, boa tarde, visual com tráfego na final 10. Afirmo. Após autorizada a alinhar e manter. Após o tráfego, alinhe e mantém 20 no 7. Boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 320, após 2 mil pés, autorizado por acolhida. O 4065, ele informa que precisou adiantar um pouco a cor devido à formação à frente, e após 2 mil pés, autorizado o Lida, obrigado. Tente, está autorizado, Leda, está presente, azul 4065. Obrigado, está presente, autorizado, Leda, 4065. Papatango, Oscar Golf Uniforme, Sunset Level 050, conforme heading. I have to Brasil 06, decolagem autorizada, estão a 7 vento 180 graus, 08 nós. Está iniciando o Brasil 06. Go 1738 on the ground 02, vacate to your right and call ground 121, that's small niner. Bajão 06, decolando 02, mantendo a minha escuta, repitulação. Reporte caso seja necessário afastar mais. Reporta na repitulação, Bajão 06. Guardião 06, farol de Itapuã, chame controle 119.8. 198, novo farol de Itapuã, guardião 06. Gol 2017, autorizado a decolar, pista 10, vento 160 graus, 109. Livre decolagem, pista 10, gol 2017. Manila, head 130. That's right, under the radar vector to IRS. Turn left, head 130. Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Guardião 06 está na vertical de Itapuã no momento. A intenção é seguir até a vertical de Pituaçu. Daquele ponto, realizar um sobrevoo de Pituaçu até o Lobato, mantendo no máximo 500 pés no setor. Tente, Guardião 06, mantém as condições visuais 500 pés e o ajuste no 013. É. Interceptor, localizador, reportará visual, Oscar do telefone. Apatango, Oscar Vitor Uniforme, completa final, chame torre, 118 decimal, 95. Está presente, torre 1895, grato, tenha boa tarde, Oscar do telefone. Boa tarde. Zero na 7, decolada 04, chame controle Salvador, 119 decimal, 8, bom voo. 1198, uma boa tarde, 207. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Papatango, Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme, boa tarde, gente, 097. É Salvo 1. Salve para 240, Salvo 1, gol 2097. Pela direita, se possível, para a pista 17. Vamos modificar agora ao 05, abandono final da 0, base pela direita, reporte final da 7. Papatango, Oscar Vitor Uniforme. Gente, vai livrar final da 0, reportará da base pela direita para final da 7, Oscar Vitor Uniforme. Já trem baixado e travado. Gente, qual foi o partido de destino? Pro hangar da EBTA, no pátio 5, o Oscar Vitor Uniforme. Gente. Anguache, emitir uniforme, tráfego avistado, posto autorizado, pista 17, vento 190 graus, zona 19. 7, livre pouso na 17, o Oscar Vitor uniforme. Papatango, Oscar Golf Uniforme, descente 2000 feet, connect 101 feet, through the left panel, Port Douglas. That's right, clear to descend to level, so sorry, to 2000 feet, and I will report to you, Papatango, Oscar Golf Uniforme. Azul 4065, semicentro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Centro Recife, 125 1, 1238, azul 4065. Muito obrigado, senhor. Uma boa semana, até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado. Golda 017, semicentro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Recife 251, 238, 2097, uma boa. Controle de Salvador, boa, azul 2715 para a descida. Azul 2715, vetoração para final ILS, curva direita para o A140, desça para o nível de voo 050. Direita 140 para o 050, azul 2715. Salvador, boa tarde, passarinho 2231. Passarinho 2231, boa tarde, aciona identificação, autorizado chegada Bomed 1, reporte para a descida. Bomed 1, chamada para a descida. Livre com ar, pistão 10, vento 2000 graus, 009. Livre da linha de Papatango, Oscar Golf Uniforme, Complete Final, M Contact Power, Frequency 118.95. Power 118.95, thank you very much. Have a nice day. Salvador, gol no 620, informação fixa. Boa tarde. Gol no 620, boa tarde. Autorizado chegada Bonet 1. Redução de velocidade para 240 nós, número 3 na aproximação. Desça para o nível 0, correção, 100. Bomed 1, 100, nível, redução 240, voo no 620. Exército? Come to cancel your plan, auxílio com uniforme. At the present moment, request cancellation of flight plan and proceed to visual approach 107. Momento, curva esquerda para o A070, limite localizador. Esquerda 070, limite ao localizador, passaria do 2231. Azul 2715, qual tem velocidade indicada? 2715, 240. Sim, se possível, mantenha até a próxima duna, número 1 na aproximação, azul 2715. Gente, vai manter até o limite 2715. Controle, muito boa tarde, Ogum 1256, passando agora 1800 pés. Ogum 1256, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 370, saída PUCA. Saída PUCA, subindo para o 370, voo 1256. Passarela 2231, tem condições de descer da presente para o sequenciamento? Afirmativo. Gente, desça para o nível 050, passarela 2231. 050, 2231. Tango Oscar Golf Uniform, clear to land, runway 17, wind 110 degrees, 110 knots. Clear to land, runway 17, Papa Tango Oscar Golf Uniform. Esquerda Ok, Salvador, muito boa tarde. Gol 659, condição 0, está pronto. Gol 1659, autorizando a linha de decolar, pista 0, vento 120 graus, no 1 nós. Goma 256, sub restrito a nível de voo 350, autorizado direto de par. 350 direto de par, aceita como final 350, voo 256. Gente, quando chamar o centro Recife, informe ao mesmo. Ok, vai. 98, obrigado, voo no momento 9. 715, reparte quando redução de velocidade. Gente, vai reportar para a redução, 2715. Azul 2715, desça para 2000 pés, ajuste chama 013, autorizado em LSXI, reporte estabilizado. 2013, reportará estabilizado, 2715. Boa tarde, controle, gol, 1659, cruzando a 3, 2001. Gol 1659, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. Voando então direto Leda, subida para o nível 360, gol 1659, obrigado. Passarelo 2231, redução de velocidade para 220 mais. Reduzindo 220, passarelo. Controle ao Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Atenção, retorno para Salvador, pouso final, agora no setor noroeste do campo. Gente, Guardião 06, reporte visual com o campo. Já visual. Gente, aguardo transferência, Guardião 06. É. 1256, estamos centro Recife, 1126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Ciente, Recife 1285, alternando 2545. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Uma 620, complexo de redução de velocidade para 220 nós, número 3 na aproximação. 220 nós, gol, mono 620. Sinal 6314, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 060. Autorizado Bomed 1, descendo até o 060, Guardião 06, semi-torre, 118, decimal 95. 118, obrigado, até a próxima. Foi Salvador, é o Guardião 06. Guardião 06, você está aí direto pro pátio? Direto pro pátio, autorizado. Repasse no solo controlado, vento 120 graus, 019, Guardião 06. Aí, repassará. Desvio do voo BOMF, desça para o nível 070, redução de velocidade para 250 nós, número 5 na aproximação. 70, 2509, rotar 33. Passarei do 2231, completo de redução de velocidade para 200 mais. 2231, desça para 3.000 pés, ajuste chama 013. 3.000 no 013. O azul 2705 está iniciando a redução. Ciência azul 2705. Passarei do 2231, autorizando que você está nesta proa. Goma 620, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 015, limite localizador. Desça para o nível 080. Goma 620, vetor esquerda 015, descendo para 080, limite localizador. 620. Controlado. Guardião 06, eu estou sim, Felipe Costa.